só que tá bem. Quem tá tomando uma, levanta a mãozinha. Quem tá tomando uma? Já começaram a tomar uma já? Então levanta sua bebida. Levanta sua bebida, levanta sua bebida. Tem alguém solteiro aí? Alguém solteiro? Solteiro, solteiras? As meninas dos fã-clubes aqui estão todas solteiras também? Quase todas, né? Quase todas, né? Ó, oh, se liga aí, ó. Oh. É mais uma que é nossa. A música da sua curtição, a música do seu fim de semana. Você vai começar a tomar uma. Você vai começar a curtir com os amigos, com as amigas. Você tem que colocar essa pra tocar. E bora tomar uma. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira e bora tomar uma. E amanhã? E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que o café de la música pega fogo. Tchau, se pra bater. Vamos comigo, vamos comigo, vai, vai. Segunda rotineira, cê já sabe como é. Estresse no trabalho, confusão, é o Santana. Conta pra pagar, prova pra estudar. O estresse cabe a guiar. Quem tá solteiro e tá feliz, levanta a mão e diz: hoje é sexta-feira. Bora tomar uma. É sexta-feira. Meu parceiro Fernandinho AG. Vamos, Gago. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira. Bora tomar uma. É sexta-feira. Amanhã a gente vai beber. Alô, gostinho de Arapiraca. Brulha. Hoje é sexta-feira. Segunda rotineira, cê já sabe como é. Estresse no trabalho. Galisteu, conta pra pagar, prova pra estudar. O estresse bateu, a semana passa. Hoje é o que, hoje é o que? Hoje é sexta-feira. Bora tomar um ar. Olá, Alisson! Sabe o Ferreira? É hoje que a balada pega fogo. É de cat. Alô, Brunão! As meninas de Aracaju, manda pra nós aqui. E bora tomar uma. É sexta. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a bala. Essas meninas aqui lá de Aracaju, Sergipe, beijo pra vocês, viu? Obrigado pelo carinho. E amanhã a gente. É hoje que a balada pega. Pega fogo.